Capítulo 27. Recebi esta mensagem do Senhor. Filho do homem, entoe um cântico fúnebre para Tiro, essa cidade que é entrada para o mar, que estabelece relações comerciais com muitas nações. Transmita-lhe a seguinte mensagem do Senhor soberano. Ó cidade de Tiro, você se gloriava. Minha beleza é perfeita. Estendeu seus limites para o mar. Seus construtores aperfeiçoaram sua beleza. Você era como uma grande embarcação, construída com os melhores ciprestes de Senir. Com um cedro do Líbano fabricaram seu mastro. Fizeram seus remos com carvalhos de Bazã. Seu convés de pinho dos litorais de Chipre era decorado com marfim. Suas velas eram de linho egípcio da melhor qualidade e esvoaçavam sobre você como uma bandeira. Seus toldos eram azuis e vermelhos, coloridos com tinturas dos litorais de Elisá. Seus remadores eram de Sidom e Arvade. Seus timoneiros, homens habilidosos de Tiro. Antigos e sábios artesãos de Gebal calafetaram a embarcação. Navios de todas as nações vinham com mercadorias para negociar com você. Homens das terras distantes da Pérsia, de Lídia e da Líbia, serviam em seu grande exército. Penduravam os escudos e os capacetes em seus muros e assim lhe davam muita honra. Homens de Arvade e de Eleque montavam guarda no alto de seus muros, e em suas torres ficavam homens de Gamade. Os escudos deles, pendurados em seus muros, completavam sua beleza. Tarsis enviava negociantes para comprar sua grande variedade de mercadorias em troca de prata, ferro, estanho e chumbo. E comerciantes da Grécia, de Tubal e de Meseque, traziam escravos e artigos de bronze para negociar com você. De Bet-Togarma vinham cavalos de montaria, cavalos para carros de guerra e mulas para serem negociados por suas mercadorias. E comerciantes vinham de Dedã. Você tinha o monopólio do mercado de várias regiões litorâneas que lhe pagavam com presas de marfim e madeira de ébano. A Síria enviava negociantes para comprar sua grande variedade de mercadorias, e em troca lhe dava turquesa, tinturas vermelhas, bordados, linho fino e joias de coral e de rubis. Judá e Israel faziam comércio com você e pagavam com trigo de minite, figos, mel, azeite e bálsamo. Damasco enviava negociantes para comprar sua grande variedade de mercadorias, e em troca lhe dava vinho de Elbom e lã de Zaar. Gregos de Uzal vinham negociar suas mercadorias, e em troca traziam ferro trabalhado, cássia e cálamo perfumado. Dedã enviava negociantes para comercializar com você seus valiosos mantos para selas. Os árabes e os príncipes de Quedar enviavam comerciantes para negociar com você e pagavam com cordeiros, carneiros e bodes. Negociantes de Sabá e de Ramá lhe davam especiarias de todo tipo, joias e ouro em troca de suas mercadorias. Arã, Cane, Éden, Sabá, Assur e Quelmade também vinham com seus negociantes. Traziam tecidos da melhor qualidade para comercializar. Tecido azul, bordados e tapetes multicoloridos enrolados e amarrados com cordões. Os navios de Tarsis eram suas caravanas marítimas. Os depósitos em sua ilha viviam abarrotados. Mas veja, seus remadores a levaram para águas tempestuosas. Um poderoso vento do leste a despedaçou no coração do mar. Tudo se perdeu. Riquezas e mercadorias, marinheiros e pilotos, construtores de navios, negociantes e guerreiros. No dia de sua ruína, todos a bordo afundam até as profundezas do mar. Suas cidades no litoral tremem. Seus pilotos gritam de pavor. Todos os remadores abandonam os navios. Os marinheiros e os pilotos ficam na praia. Gritam por você e choram amargamente. Jogam pó sobre a cabeça e rolam em cinzas. Por sua causa raspam a cabeça e se vestem de pano de saco. Choram com amarga angústia e profunda lamentação, enquanto lamentam e choram por você. Entoam este triste cântico fúnebre. Acaso houve alguma cidade como Tiro, que agora está em silêncio no fundo do mar? As mercadorias que você negociava pelos mares satisfaziam os desejos de muitas nações. Reis nos confins da terra se enriqueceram com seu comércio. Agora você é um navio naufragado e quebrado no fundo do mar. Suas mercadorias e seus tripulantes afundaram com você. Todos que moram no litoral estão espantados com seu terrível destino. Os reis estão horrorizados e olham com expressão perturbada. Os comerciantes entre as nações balançam a cabeça quando a veem, pois você chegou a um terrível fim e não mais existirá.